lá no avarandado, na luz do meio-dia, um segredo nos teus olhos, tanta coisa me dizia. Os cabelos soltos ao vento, o teu jeito de olhar, e no teu corpo moreno, a flor de maracujá. Dia de sol, cheiro de flor, gosto de mar, amor, a tua cor, luz do luar, vento que vem. Te levar bem pra lá do fim do mundo, onde eu vou te chamar. Lá no avarandado, na luz do meio-dia, um segredo nos teus olhos, tanta coisa. Tua cor, luz do luar, vento que vem do mar. Roda, gira, vira o vento, meu amor vai te levar bem pra lá do